Autoridade direto do Baco, ligou o locador. Teve 5-1 no Solos 0-1, autorizado backtrack. Após o backtrack, táxi autorizado à primeira direita, táxi hotel para o pátio militar. Pátio militar, o destino, né? Pátio militar autorizado. Manterá essa frequência até o corte de motores. Fique atento à movimentação no pátio militar. Tínhamos um super tucano em giro de manutenção naquele pátio. Pátio, eu fui para o track, vai entrar primeiro aqui no hotel. Pátio militar, pátio militar, pátio militar, pátio militar, Pateado 5, chama o centro de registro, frequência 128, décima 3, 5, perna, 125, décima 1. 2135, 25, obrigado. Chama o centro de registro, na frequência 126, décima 0, perna, 128, décima 8. 260, antena 288, vaso 2781, já retorna, senhorita. Alice, o voo 1968. Voo 1168, com a aproximação, chama a torre na frequência 1 decimal 95. 895, 1968. Salvador, boa noite, o nome é Alice da Gol. Boa noite, voo 1168, tráfico avistado, que é o Campo Avista. Ainda não, não, não, não. Se tiver chovendo no setor, a questão é só visibilidade mesmo. Já tem um tráfego visual, pista 1-0 molhada na vertical sem chuva, forte visual checado. O vento é sul, 62 de nós. No altímetro, 021, 1021. 1021, agora visual com a pista, o voo 1-9. Checo 100, foi autorizado, vento 1-80 graus, 089, foi autorizado, voo 1-1-8. Sim, só se travou, visual livre, depois 1-0, 1-9-8. No solo aos 1-0, libera a direita via Foxtrot, chama solo 1-2-1, décimo 9, boa noite. Segurando Foxtrot, 2-9, chama solo 1-9, boa noite. 99, boa noite, autorizado a linhagem de Interplastic São Zero, vento 190 graus, 08 horas. 3062. A3062, achando a indicação. Você vai chegar no Bernal de Ano, também no 050, e a gente está voltando na 021. 7050, Boné de Ano, da 3062. Posso usar de voo aí, sabe, da presença pro 3062, Renato? 3062, autorizado. Autorizado, graças ao 3062. É mais 099, chama o centro Recife, frequente 1-2-0, 1-2-8. 3-10, boa noite, transfere, deixando para 1-7-0, com a Bravo. Estacionando em 3-1-0, adicionando a notificação. Eu sou destinado de mais um, para o número 060, e a gente está voltando mais um, 3-1. Achei com médio 1, com médio 1 para o 060, hoje na minha 3-10, abaixo está em 1021. Aqui é Fazão Match, direto Duna, 6310, essa para 2000, ao 1021 na ajuste. Santa 3662. Santa 3662, com sua aproximação, chama o na frequência 1,8,95. 95 graus, boa noite. Boa noite. Posição 6310, autorizada a essa pessoa, posição 0, repassa estabilizada. A gente vai repassar estabilizada, posição 6310. Posso vertical sem chuva, pista ainda molhada, vento sul com 1,12 nós, 1,80 graus, 1,12 nós, ajuste altímetro 021, pista 0, pouso autorizado. Sem autorizado, pouso comercial 0, confirmando pista molhada. Sim, molhada para onda, na chuva, na prestação passada. Ok, acho que considerou úmida então para 3,62. Então a gente pode observar algumas partes que estão com reflexo, então eu creio que esteja molhada aí, ok? Ok, olá, obrigado por informação, já 3,62. Localizador, Campo Avista, Oxinamia 310. Oxinamia 310, contato com a sua frequência 1,8,95. 2,974. Muito boa noite, Oxinamia 310, na... Procedimento sexo e aproximadamente 2,5 milhas para o centro. Sentiu, eu achei na minha 310, tráfego avistado, continua a aproximação, guarde pista no zero livre. Guarda na 310. 3,62, solo 41, direita via taxa e eco, chame solo 121, decimal 9. Só a disposição da pista, né? 3,62. Está à disposição da pista, dá uma olhada ainda? Pista 0 livre, molhada na vertical sem chuva, vento 1,80 graus, 1,0 graus, pouso autorizado. Sente, está livre o pouso, na 6310, sente as quantidades. Solos 44, libera a pista direita via Foxtrot, chame Solos 21, decimal 9. Foxtrot, chame 21, boa, é 3, tá? Ranger 2043, conquistada, dona Zero. 2043, boa noite, autorizado alinhar, decolar, pítono 0, vento 180 graus, 109, ajuste ao gênero 021. Alinha decolar da 10 com 021, voo 2043. Decolado aos 5-5, chame o controle agora, frequência 120, decimal 80, boa viagem. 2080, voo 2043, obrigado, boa noite. Olha, Salvador, boa noite, 2043, decola, desceu da São Luna. 2043, completando a decolagem, apoio de Santana 3 do usuário, Lida, subida para o 360. 390, direto, Leda da presente, 2043. Devido à formação, curva à direita para 220, aproximadamente 10 metros. Ponte 2043, limite 2, reporte, quando vamos ler, né? Sim, 2043.